Shareha Adonai Verishireha. Yaeh Adonai Panaveleha Vehuneka. Isa Adonai Panaveleha Veasen Lecha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz.